passado vai. MC no bolo, penitenciária do estado, Carandiru, prisão, Branco da Rocha, Palheireiros, interior, rap toda prova. Sangue bom de lá, de dentro também estremece a terra original. Rap nacional, talento atrás da cela, oportunidade de ser guerreiro no rap é quente. Veja a malícia no microfone, é sua vez. Não segue. Ouvi a trilha sonora ecoar no pavilhão, arrepio no braço veio com o relato do irmão. Bateu forte, evolução, verdade, ideia sincera, hip hop na veia, em vez do crime, Barueri, ou espero, rádio do barraco sintonizado na rádio comunitária, espaço rap, rap do bom horário, em alta voltagem, nossas vozes também vêm de lá, salve periferia, o som que vem das ruas, DP presídio, chances de vida. E não deixam sem chances de vida, o meu povo só quer ter vida digna. Que não deixam sem chances de vida, e o meu povo só quer ter vida digna. Que não deixam sem chances de vida, e o meu povo só quer ter vida digna. Que não deixam sem chances de vida, e o meu povo só quer ter vida digna. 1, 2, 3, malícia, jogo jogado, 2-0 por hip hop, mais 2 sangue bom, veio pro nosso lado. Funciona, desacredita, não confia, não se conforma, espera o contrário, mas os aliados vem por outra trilha. A letra que você mandou abalou a DRR. Potencial no grau, máximo, São Mateus, ou espera, viu rap, firmar na penitenciária do estado. Agradeço pela recepção, chega a representar os aliados. Branco da Rocha, Rocha, rap. Trilha sonora, corredor, primeiro portão, muita treta, firma ladrão. Seja sempre humilde, receberá sempre humildade, respeito, sempre terá respeito, dignatura. Expressão no olhar, às vezes falam mais que livro. Louco se identifica, o som distrito, presídio se vê bem. Já vi, mano, verdadeiro progresso que vai mais além. Vai bem mais além, vai bem mais além. E não deixam sem chances de vida, o meu povo só quer ter vida digna. Que não deixam sem chances de vida, e o meu povo só quer ter vida digna. Que não deixam sem chances de vida, e o meu povo só quer ter vida digna. Que não deixam sem chances de vida, e o meu povo só quer ter vida digna. E no outro dia a guerra é declarada. Viaturas em alta velocidade, pra nossas quebradas passagem é gratuita, pros manos sem emprego. A morte é claro, porque não admite o fracasso. Salve guerreiro, calabouço não impede os pensamentos de irem, firem, potes nenhum, o frio apaga o calor. De resistir às paredes, às grades, os portões, batalha arrombado. Vida longa pro revolucionário guardado. Olho por olho, pente por pente, fogo contra fogo, guerrilha contra o sistema. Da colônia definitivamente pra rua, dos distritos diretamente pra casa, dos complexos, reflexão da paz desejada. Que o caminho de vocês esteja iluminado. Um beijo no coração de todos, meus queridos, CH, HCDMC unidos. E não deixam sem chances de vida, o meu povo só quer ter vida digna. E não deixam sem chances de vida, e meu povo só quer ter vida digna. Que não deixam sem chances de vida.